A Corregedoria dos Presídios exigiu e a carceragem da 6ª SDP foi literalmente limpa no final da manhã desta quinta-feira. Os detentos, em número de 48 que ainda estavam na unidade, foram encaminhados para a cadeia pública Laudemir Neves. Segundo informações repassadas pelo delegado Geraldo Evangelista, o objetivo agora é manter a cadeia sem detentos. Bem, essa transferência foi possível graças à Vara de Execuções Penais, que nos intimou de uma decisão acerca da interdição total da carceragem da 6ª SDP. Nós tínhamos o prazo de 48 horas para proceder a essa transferência e ela se deu na manhã de hoje. Então, equipes do GDE procederam à escolta desses detentos provisórios que aqui se encontravam até a cadeia pública Laudemir Neves. A carceragem foi interditada. Como que fica se a polícia prender mais pessoas nos próximos dias? Bem, a decisão da Vara de Execuções Penais determina a interdição total da carceragem da 6ª SDP, devendo os presos que forem presos em flagrante aqui permanecerem durante o prazo necessário à lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo os mesmos, então, recambiados à cadeia pública Laudemir Neves no dia seguinte. Então, os presos que nós recebermos das forças policiais ficarão aqui somente o tempo necessário à confecção desse procedimento e, se for assim o caso, pernoitarão aqui, sendo encaminhados à cadeia pública na manhã do dia seguinte. A Vigilância Sanitária apontou diversas irregularidades estruturais aqui na carceragem e eventuais reformas serão estudadas, será feito um estudo prévio de viabilidade dessas reformas, devendo, se assim for o caso, as mesmas serão implementadas no decorrer dos próximos meses. Após a fiscalização pelo promotor da Vara de Execuções Penais e também acompanhamento da Vara de Execuções Penais, a Vigilância Sanitária fez uma inspeção na carceragem, apontou algumas irregularidades. A Comissão de Direitos Humanos da OAB também aqui esteve e todos esses fatos ensejaram, então, uma decisão da Vara de Execuções Penais no sentido da interdição total dessa carceragem. Então, essa interdição total determina que os presos não mais aqui permaneçam recolhidos, devendo os mesmos aqui permanecer somente o tempo necessário à confecção do auto de prisão em flagrante. E, na sequência, sendo os mesmos, então, recambiados à cadeia pública Laudemir Neves. Em relação a esse quantitativo de vagas nas penitenciárias, essa questão fica a cargo da Secretaria de Justiça, a qual administra esses estabelecimentos prisionais e também até mesmo a Vara de Execuções Penais. Aqui na carceragem da 6ª SDP, não mais, pelo que determina essa decisão judicial, não mais deverão ficar presos aqui permanecendo por tempo indeterminado, eles deverão ser imediatamente encaminhados à cadeia pública Laudemir Neves. E a questão do quantitativo de vagas a ser estipulada a esses detentos fica principalmente a cargo agora da Secretaria de Justiça. Sem banheiro, os presos faziam as necessidades em buracos e a água era servida em baldes ou através de mangueira. No último dia 4 de dezembro, o Sindicato dos Policiais Civis também atuou. O delegado acabou recebendo uma notificação de superlotação na unidade. Até a Defesa Civil entrou na luta para esvaziar a cadeia. Vigilância Sanitária e outras instituições também estiveram nas dependências da delegacia para tentar dar cabo à superlotação no sistema. Hoje, isso se tornou uma realidade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.